sonhador. A demência do mundo não vai me infectar. Não vou me render ao suborno da razão. Não vou me render. Eu quero sonhar. A pedra, fazer a minha parte, abandonar o lamento, sair da inércia, do coma profundo, da mente, da alma.